Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E no nosso Língua de Trapo de hoje, o nosso personagem de abertura é o novo governador. Peraí, Maurício. Não. Tem que avisar que eu tô rouco também, né? Peraí. Por isso eu não tô participando. Quem ligou o rádio agora? Barbosa, seu amigo, está rouco, mas está aqui. Isso, Barbosa está aqui, sentadinho aqui, prestando atenção em tudo. Nem rio, posso rir, senão eu tuço. Comandando, então, comandando o programa, fazendo mímica aqui com a gente. Isso. Com as notícias esportivas, cinematográficas e o quê, Maurício? Boiolais. Ah, então vamos falar do Carlos Matias. Falar do Elinho. Não. Então vamos lá, Maurício. O nosso personagem, eu preparei um negócio aqui, na hora que eu continuar a falar, me interromperam. Agora eu tenho que mudar tudo aqui. Mas o nosso personagem de abertura é o novo governador, o Garotinho. Barbosa ficou tão emocionado com a eleição que até perdeu a voz. Ele agora deve estar pensando, ah, minha nossa, olha o tamanho do abacaxi para descascar. Viu? Olha, o Garotinho foi hoje de manhã na Central do Brasil agradecer pela eleição. E foi também nas rádios. E no programa do Antônio Carlos, ele admitiu que vai ser candidato à presidência da República. O Garotinho disse assim, o sonho de todo radialista é trabalhar na Rádio Globo. E o sonho de todo político é ser presidente. Pelo esse andar da carruagem, o sonho de todo padre é ser papa também. Então. E nas entrevistas que deu depois de confirmada a eleição, o Garotinho já sentiu o tamanho do abacaxi. Todo mundo perguntava assim, Garotinho, você vai pagar o 13º do funcionalismo? Imagina isso, Barbosa. Ele assume em janeiro e o 13º tem que ser pago em dezembro. Quer dizer, antes dele assumir, já estão querendo que resolva o problema do 13º aí, né? Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ei, tô aqui, olhando aqui o seu cinismo, viu? Ô Barbosa, você não pode falar, meu, mas você tá vendo. Isso. Como é que ele é cínico? Eu? Você não vai falar, não, meu. Fala no que... negócio de eu acertar quem seria o novo governador, você não fala, né? Mas de nada. Isso você fica calado. Dá o tempo. O crédito pra mim você não dá. A senhora adivinhou que o Garotinho é seu governador? Hein? Na sexta-feira nós perguntamos, a senhora enrolou e não disse quem seria o novo governador. Olha aqui. Só fez enrolar. Olha aqui. A senhora só fez enrolar. Olha aqui. Eu disse sim. Disse os cularinhos. Vocês estão ouvindo aí, ouvintes? O quê? Eu tô querendo me desmoralizar aqui. Desmoralizar na pergunta, mas quem vai ser o novo governador? Eu disse sim, senhor. Quem vai ser o novo governador? Você ficou enrolando e não falou. Eu disse que o novo governador era casado. Eu disse que já tinha sido prefeito. Eu disse que tinha filhos. Não, mas o César Maia e o Garotinho. Eu falei. Dois candidatos eram casados, tinham sido prefeitos e tinham filhos. E eu falei. E é o Garotinho. E eu acertei. Tá bom, então. Vamos aqui a pergunta de hoje. Mas você, aqui. Tá? Aqui, a pergunta mas de hoje é. Qual que é a pergunta aí hoje? A senhora acha, mãe de nada, que o Garotinho vai ter condições de cumprir todas as promessas? Ei, Maurício. Vê isso aí. Ei, Barbosa, você não fala não, meu. Você tá louco. Pelo amor de Deus. Não me fala nesse microfone, ei, Barbosa. Deixa eu ver isso aqui. Vai, consulta esse negócio. Deixa eu fazer as consultas, olha. Esse assunto aí, Maurício. Eu tenho que ver, meu. Com os bezerrinhos esfomeados da camada gasosa feliz, hein? Bezerrinho? Deixa os bezerrinhos esfomeados da camada gasosa feliz. Camada gasosa, o que que é? É uma camada de ozônio da gasosa, da camada. Olha aí. Vai lá. Barbosa, você não fala nada. Por favor, bota o pulso e fica quieto. Deixa o Bruno, pega os bezerrinhos aí. Vem cá, Tertuliano. Vem cá. Tertuliano? É. Ô, Tertuliano. Ei, meu, você tá mal do estômago, hein? Você tá com uma disenteria aí. Parece que comeu um serote. Vai lá, velho. Olha aqui, ô Tertuliano. Pera lá, deixa eu falar com você aqui, meu. Aperta o pescoço. O Maurício falou que a Carla Pérez vai fazer com... Não é a Carla. Não, esse Garotinho vai ter condições de cumprir todas as promessas dele. Ah, o Garotinho, Tertuliano. É. Então escuta aqui, ô. O seu Bezerro Mané. Seu Zé Arruela. Olha aqui. O Garotinho, eles querem saber, você acha, Tertuliano, que o Garotinho vai fazer um bom governo, hein? É? Quem falou aí? Mas o... Ih, cara. Ah, ele vai... Ele vai fazer mé. Ah. Vai fazer o quê? Vai beber mé. Ah. Oi, ah. Mas peraí. Não completa a palavra, não. Mas peraí, meu. Ô, Tertuliano, você falou só até a metade. Eu quero saber o seguinte. Seu jegue, safado. Não é jegue, não. É... Seu bezerro, louco. Bezerro. O garotinho vai ou não vai? Ah? Ah? Ah, é? Peraí, meu. Calma aí, meu. Ô, Tertuliano, ah, que susto. Pensei que você ia mandar, ô. O que tá falando do garotinho aí, velho? Olha, o garotinho que você quer saber. Eu já vi aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, o garotinho, né? A pergunta. Isso, é. Olha, eu já vi tudo aqui. O Tertuliano falou que se ele cumprir metade, vai ser canonizado. Canonizado. Junto com aquele Frei Gavião que foi não, também. Não é Frei Gavião, não. Ei? É Frei Galvão. Galvão? Galvão. Ah. Já errou tudo aí, tá bom. Mas de nada, obrigado, ah, tá? Ah, de nada. Tá bom. Então, vamos aqui ao nosso lá. Segundo assunto. Opa, perda lá. Caceta. Ô, Barbosa. Fica quietinho aí, meu. Não fala nada não que você tá louco, tá? Pega uma manga aí pro Barbosa chupar aqui, que é bom. Manga? É, manga é bom. Manga é bom? Garganta. É bom, Barbosa, porque você chupa e o caroço vai massageando as amigas. Ah, para com isso. Deixa eu ver aqui. Olha, licença para o horário cedido de grátis para a mãe de nada. Vai vamos lá. Lá, como o Barbosa tá louco e não pode reclamar, hoje eu é que mando aqui nessa joça. Vamos lá. Meu amigo ou minha amiga, o De Nada Shopping tem os melhores presentes para o seu Natal. Natal? É, falta só 2 meses para o Natal. E se você ligar agora para o De Nada Shopping, a gente vemos providenciar, seja o que seja, o presente que você quer dar pelo preço mais acessível. Ligue já. Ligue já. Eu fui na mesma linha dele, né? Porque ele tá rico e eu quero ganhar dinheiro no De Nada. Ligue já para não o telefone já, mais falar famoso. Com Sotraque. Então, Sotraque? É. Sotraque é pum, que é isso? Ô, meu, você vai... Ô, vou sortar um traque, o Sotraque. É, beleza. Vai lá, menina. O Barbosa não pode falar nada, que ele tá roco e rindo. Barbosa, levanta, meu. Ai, mãe de nada. Barbosa, levanta, com o sangue de Cristo tem poder, meu. Você vai ficar bom. Vocês precisam ver, o Barbosa está aqui agora roxo. Mas de nada, pai. Ligue para o telefone mais ligue famoso. Ligue já, está no texto aqui. Ligue já, para o telefone mais famoso do planeta. Ligue já. 0900 7171 no ramal 171. Ai, ah, ui, ui. Como é que é o nome dele mesmo, desse rapaz que fala ali? Walter Quitanda. Walter Quitanda? Quitanda, não é Quitanda, não. Ah, é Mercado. É a mesma coisa. Ah, Walter Mercado. É a mesma coisa. Bom, diga então, depois de ligar pro telefone do Ligue Já, qual o presente que você quer dar, não é? Isso porque... não, mas tem estoque pra todo mundo? Tem estoque. Nós temos várias variedades e temos o... Zaquinha, fala o número do estoque aqui. 1.106. Se não tiver o nosso estoque completo, a gente manda buscar você no Paraguai. Tá bom, mano. Vamos então ao nosso segundo assunto. O que é o latino, mano? É o latino que é o nosso segundo assunto. É o latino? É esse latino. É assunto de cachorro? Não, esse é o latino cantor, caramba. Ah. É que o latino, mano de nada, foi sequestrado no sábado e foi solto em seguida. Aí os sequestradores disseram que cometeram um engano. Agora, mano de nada, existe aí um mistério. Quem será que os sequestradores queriam sequestrar? Meu, boa pergunta, hein? Toma. Quem será que eles queriam sequestrar? Isso, porque foi engano. Caramba! Cara, caramba, cara, caraô. Olha, deixa eu ver aqui. Tem que olhar nas consultas aqui. Barbosa hoje tem modalidade nova, mas você fica caladinho que você vai só ouvir. Tá bom, mas ele tá ouvindo aqui. Vamos consultar agora para falar do latino. Modalidade nova? É modalidade. Como é o latino, nós vamos falar em modalidade com os cãozinho litúrgico do alto astral. Cãozinho? Litúrgico do alto astral. Deixa eu chamar 3 cachorros aqui. É o Eurípedes, o Bernardo e o Tobias. E tinha também a Lécia e o Rintintim, mas eles estão acasalando, então não deu pra vir. Olha que eu tô aqui, tá? Ah, me respeita. Ô, Paulinho, fecha o microfone do Barbosa que ele não pode falar. Eles estão casados. A Alessia e o Rintitinho estão fazendo o quê, mãe? Acasalando. O que, que é isso? Olha. Olha, isso aí. Não vai explicar nada, não. Vamos, a Alessia chamou o Rintitim e falou: Rintitim, vem cá. Ela olhou as calças. Para. Bom, deixa eu ver aqui. É, o Rintitim tá bom hoje, hein? Rintitim é guerreiro. Estão se aproveitando de mim, tá legal. Pode deixar que amanhã eu resolva essa parada. Barbosa, você não pode falar, meu. Vou falar os colarinhos. Vamos lá. Ah, o Bernardo, que é o meu primeiro cachorro. O assunto é... o latino. Latino! Quem será que sequestraram, seja quem for o latino? Hein? Foi? Foi a avó dele? Vó? Vovó? Que vó? Você tá louco, cachorro? A avó vai sequestrar o neto? Vai lá, imaginado. Então deixa eu falar com o Tobias, que o Bernardo enlouqueceu. Esse cachorro tomou pinga de manhã. Sai pra lá, meu. Deixa eu falar, Tobias, vem cá. Tobias ou não, Tobias? That's the question. That is the Johnny Quest. Tô falando aí, mano. Ah, é? É? Imaginado, não aperta o pescoço do cachorro, não. Olha, olha. Tá vendo? Você tá satisfeito agora, Tobias? Fala aí, imaginado. Avó não, é tua avó, porque a minha avó não é. Tá? Deixa eu ver, bom. Olha. Esse Tobias é talado, ele pegou a gata ali, ó. Aí, imaginado. Pera quem lá, é que meu, seria sequestrar no lugar do latino? Aí, meu, porque o Barbosa tá indo e eu fico emocionado. Tá, vai lá então. Olha, deixa eu ver, já sei aqui. Já sabe lá? Pera aí, que o Rintintim tá na linha. Rintintim, o que é que você tá fazendo com a Alessia? Tá bom, vai. Vamos lá. Olha, uma vez eles queriam sequestrar o Tim Maia. Ah, é? Não é? Tim Maia? Eu sequestrei o Tim Maia? Eles sequestraram, por engano, o Nelson Neto. Peraí, você gostava do Tim Maia? Você gostava, por engano, quem? O Nelson Ned. É, ah, é que o sequestrador usa óculos, que nem o Sérgio Ricardo, aquele. Deixa eu consultar aqui. Ah, mas vem aí, quem é que seria sequestrado no lugar do... Olha... Quem é que eles achavam que estavam sequestrando? Eu já vi aqui. Já viu? Olha, eles queriam sequestrar outro cantor. Ah, é? Então pensaram que o latino era o Julio Iglesias. Aí levaram ele meio que complicado, meio criado. O Julio Iglesias anda sempre ali pela Ilha do Fundão. Exatamente, Ele é ilha de quem? É do Fundão. Do Fundão, ok. Tá bom, acabou, então é acabou, isso aí. Acabou. Ninguém agradece, não? Virou bagunça? Obrigado. Não, pode parar com a vinheta aí. Para tudo. Agradece aí. Obrigado. Ah, de nada. Agora entra com a vinheta. Francisco Barbosa e seu programa.